Meu retrato, telefone, meu endereço. Não acredito que você não vá me procurar. Já sofri demais além do que mereço. Pois que você...